Aí, DJ Alisson. Solta, solta. Bora viajar pra galera que gosta de marcante agora, Alisson. Então. E a galera também que tiver a fim de tirar gosto também tem tacacá também aí, viu? Tacacá do formigão e arroz com galinha e vatapá também. Onde que é? Belina. A parte interna da festa, né? Aquela música que fala de amor, que fala de amor, fala de amor. E assim, ó. Sonhou. E o momento é esse. Pra ter seu amor, eu vou arriscar voltar ao passado e te buscar. Quero DJ Emerson Lopes tá aqui com a gente. Aquele abraço pra você lá do Paraíso das Pedras. Ele e toda a galera, meu parceiro Nil também tá juntinho, meu irmão. Tá aí com a gente, ele e o seu grande amor, Vanusa Siqueira. Me aperta o desejo, sei que... Mexe, showman! Assim, bebê! Elison, Elison, o DJ Top Marketing do Brasil. O seu pai, meu irmão, e dançar de verdade. DJ Alisson. que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixa assim. Você nem pensou, não me deu valor, não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Meu parceiro Paulo Vitor tá aí com a gente e toda a equipe do solteiro aí, meu irmão. Um abraço, DJ Jackson. Ellison, todo mundo curte. E aquele momento? Perfeitos momentos, quando juravas amor. E guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não atendeu. Quem? Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Érica Martins, Valmir Gabriel, tá aí com a gente, Érica. Meu coração é quem diz, não eu, virou ilusão. Tem música que não pode faltar de jeito nenhum na playlist do showman. E essa é uma delas. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? Atrevida, meu irmão! Coração quebrado e orgulho inteiro. É muito som, muito som, muito som. Chama! Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais viver assim.

Tá aí comigo, meu irmão. Aquele abraço. Essa batidinha é maneira. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Vai, novinha. Faz mais mina pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota. Vai botando, vai tirando, vai botando, tira, tira, bota, bota, bota, tira, tira, tira. Bota tudo. Seu batom de cereja, eu bebo certeza.

Solteiro. Toma! Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no pisinho. Daquele jeito! Domina agora na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de... Pedro Light, o Alan, o Iago, o Rai Gama e toda a galera, os empolgados do Surpreendente Atrevida! Aí foi só o stories e com o paredão ligado e as garrafas de gin. Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim. Ai, ai, ai, ai, foi só um stories e... Como? Paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só um stories e... Quando tu viu a novinha, vem ligar pro Nadazinho. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, a três por um estou. Olha pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro. Se sabe que eu, quando tô sozinho... O neguinho da Adidas, o carioca, o Tamatá, toda a galera aí, meu irmão. Tomando muita gelada, meu irmão. Eu chamei logo os amigos que chamam as amigas. Mas tô um videozinho pra vocês atender. Aí foi só um stories e o paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só um stories. Que é isso, chame? Solta o batidão! Toma, toma, toma, bora! Paparada, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, paparada, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, paparada, papapá, papapá, papapá, paparada, papapá, paparada, papapá, papapá, papapá, Gugu e o Pierre e os cara tapa negócio. É o Gugu e o Pierre e os cara tapa negócio. Olha o parceiro Jefinho Divulgações aí. Ele que é o divulgador oficial aí da Pequena Atrevida. O cara arrebenta, meu irmão. Ai, Jefinho! Vai te pegar no céu, malandra, dentro do helicóptero. Vai te pegar no céu, malandra, dentro do helicóptero. Vai te pegar no céu, malandra, dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Gugu é o piloto e o DJ Ellison é o copiloto. Tu vai ficar com um, vai ficar com outro. Vai ficar com um, vai ficar com outro. Vai ficar com um, vai ficar com outro. Malandra, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Malandra, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai pau, vai descer, vai pau, vai descer, vai pau, vai descer, eu vou deixar você escolher. Vai pau, vai descer, vai pau, vai descer. E a Pequena Atrevida, quanto mais quente, melhor, meu irmão. Wesley, também o Bruninho, o Jonathan e a galera de Paragominas, alô, Tchok, da Marambaia e o Soares também. E simbora! Deixa time desde lado, puxa amigo e... Para Thiaguinho Juventude, tudo que pra cima papai, o genial seu atrevido, ele e a sua primeira dama, Rosângela. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. DJ Ellison. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Thank you. só parece pra ser. Quer me tirar louco? Eu tô só calado. Espa, hoje eu vou te pegar pra ser minha raposel. Bandida sedutora, ela gosta do esquema. Bota pose no bandido, sempre tá roubando a cena. E da sua boca no caro ouvir te amo. E da sua boca no caro ouvir te amo. Só vou te pegar de jeito com força, vou te socar. Socar, e é o papo que ela vem, mano. Na minha boca tu não vai ouvir te amo. Bandida da quebrada, bota pose no malandro. Minha gira cara de mel, eu nem sei pegar. Juninho, sou atrevido. Ele também, o grande DJ Leno. O Leno doidão da atrevida, papai. E dia 20 aqui. Sexta, dia 20, tem os DJs da Hot Vibe. E você não pode perder de jeito nenhum. 10 GM Beat, é isso mesmo. Faz assim agora, Edson! Aí, DJ Edson! Solta som! Bem gostoso, daquele jeito. O Marcos do Palio Pressão, Anderson Celta, Vigarista! Um showman. Vi você passar, me apaixonei no teu olhar. Coração falou que você, só você é meu grande amor. Esperei você, esperei você voltar, minha paixão. Você não voltou, coração ficou na triste solidão. E assim, ó. E amanhã estaremos na ilha de Cuipiranga, lá em Barcarena, Festival do Coco, show me por lá. És o meu primeiro amor, hoje tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. Aí, Sérgio, o fenômeno do Melody. E domingo, no Dia dos Pais, galera. Tem DJ Alice na estrada do roteiro. Lá no sítio do chefe, essa vai explodir. E à noite, na LC Pub, lá em Guaraci. E segunda-feira tem Top Show. Essa festa vai ser só desse tipo aqui pra você. Segunda-feira, Top Show, tem o showman de volta! Só das marcantes, hein? Você dançar, príncipe negro. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de bem e de eu. Sou e de El. O som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de bem e de eu. Sou e de El. O som vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar.

essa música aqui, meu irmão, vou te contar. Vai, Alisson! Essa música é a gata cantando pro boy, meu irmão. Problema que ele tá atrás dela. Só que ele pisou na bola, meu pai. Sente sua letra aí, ó. Escuta, meu amor. Entenda de uma vez. Jonathan e a sua primeira dama. A Vanessinho, o Ramonzinho também de Marituba. E a primeiríssima dama, Paulinha Silva. Uma vez. Foi amor na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver. Você nasceu pra mim. Eu preciso de você. E aí, moça? Porque ninguém vai conseguir separar você de mim. Porque eu não vou deixar. E quem será? Quem é o boy? Com carinho, tá chegando o tradicional aniversário do Rodolfo em Marituba. Alô, Rodolfo!

O Mega Jonathan e a Nayara. Também. Toda a galera do Tony vindo aí com a gente, né, mano? Olho é doido. Eu vou pra lua até onde tá maluco. Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, volta a caixa, tá ardendo. Girando, girando, é o tal sal de tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. E no final da festa eu te pego no meu... No carimbo, no passinho do carimbo, no passinho do carimbo, do carimbo. Aniversário hoje, e a gente de fato não poderia deixar passar em branco esse momento tão maravilhoso da sua vida, você também. E de toda a galera que está de aniversário, sem dúvida alguma, nessa noite tão maravilhosa. E ele vai se preparando. Meu parceiro Fábio tá indo, tá? Também, claro. Tá de aniversário hoje. Queria muitíssimo que ele viesse aqui, mas isso tá de compromisso ali na frente, não tá? Mas se der, Fábio, chegue mais aqui, mano. Aumenta só mais um pouquinho, hein, pai? A gente reduzir aqui. Aí, beleza, beleza, beleza, beleza. Meu parceiro Fábio, parabéns pra você, tudo de melhor também na sua vida. É o cara que sempre apostou no nosso trabalho, no trabalho do Xamê. E ele sempre trouxe o DJ Alisson aqui em Marituba. E eu tenho certeza que Papai do Céu vai abençoar mais ainda esse cara, com muita saúde. E juntos, eu não tenho dúvida que a gente vai poder fazer por muito tempo a alegria desse povão aqui de Marituba, que merece, sim, ser feliz sempre. Então, eu não poderia, de jeito algum, deixar passar em branco esse momento tão maravilhoso para você, meu grande amigo empresário Fábio Deipori, e também o meu parceiro Daniel Dion. Essa dupla que dá de aniversário hoje, aqui vai para vocês, ô! Parabéns para você nesta data. Muitas felicidades. mais aí, joga a mãozinha pra cima, como se estivesse assim, deixando muita saúde. Que Jesus abençoe. Aí, ó. Se tivesse o microfone, você mandava, pai. Tá certo, meu parceiro Fábio, você é demais, tem que tirar o chapéu. Pode levar a festa, não pode, Fábio? Pode levar, pode levar. Então bora, DJ Alisson! Era encostando o bailão, trouxe um bolo pra nós dois fumar. Eu com aquele lança na mão. Já já o aniversariante da noite, toca mais um bolo! Alisson Pop vai tocar. Deixa comigo, não te afoba. Tá aqui, meu parceiro Mano Red. Ele e o Tico também. É a galera pop sempre, meu irmão! Era encostando o bailão. Trouxe um bolo pra nós dois fumar. Eu com aquele lança na mão. São os meus maninhos da DI. Pega aí, Jeff, segura lá, garoto. Espirro, lança. Alisson Pop vai tocar. Espirro, lança. É o show meio do par. As definições de rock foram atualizadas. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não. Já falei das novinhas, agora vou falar das coroa. Falei das novinhas, agora vou falar das coroa. Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Panela velha já comi a filha, agora eu tô comendo. Cadê meu aniversariante? Cadê meu aniversariante? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Põe o mãozinho pra cima e grita. Acende a... explodindo! Como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que é? Mas como é que faz? Sal, sal, sal, máscara de mal. Sal, sal, máscara de mal. Vai moleque doido, vai moleca doida. Vai moleque doido, vai moleca doida. Só um cuzão, só um cabelão. Só um cuzão, só um cabelão. Só um cuzão, só um cabelão. Bora. Só um cuzão, só um cabelão. Só um cuzão, só um cabelão. Bora. Faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado. Vou te pegar. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Cadê a Vivi? Pega, pega. Espera ela subir com a gente aí, papai. Pega, pega. Bora, Vivi. Pega, pega. Bora, bora, bora, bora, vai. Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vem, vem, vem. DJ. Pra viajar assim, ó. Ah, que gostosa. Isso é muito saliente. Agora! Vendo ela dançar no paletê. Faz assim agora, chumbe! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai gerar, vai ligar. Tu vai beber, vai doidar. Chama! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Tu vai beber, vai chorar, vai doidar. Cê vai beber, vai chorar e vai ligar. DJ! DJ! DJ Ellison! Só agora tudo! Chama todo mundo aí! Cê tá achando que eu sou chique, mas chega agora e depois esquece. Tu não me merece, mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando, prepara seu coração, baixinho vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Vai o quê? Cê vai beber, vai chorar, vai doidar. Bebe, doida, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Chama. Pois se prepara que hoje à noite. Sinha de mansinha, de mansinha, gostosinha, bastadinha. É o DJ Ellison. Ele é o original. O original. O show trabalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. Só quem tá com saudade. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não perceber, vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. Volta pro pai, bebê. E volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. No paredão pra tu ver. É nóis. Hoje o reggae lá em casa. Já chamei, foi as meninas. Todo mundo vai ficar muito doido de balinha. A danada tomou toda. Daquele jeito, daquele jeito. Tá tomando uma coisa louca, ficou doido. Assim, DJ, eles vão. Tá tomando uma coisa louca, ficou doido e se perdeu. Aí ele diz assim, ó. Tô falando assim, ó. Sabotaram meu copo, fudeu. Me tacaram balinha. Sabotaram meu copo, fudeu. Me tacaram balinha. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. DJ premiado Top Marketing do Brasil. Uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Você tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. A Danisa tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete. Senta, Dani, senta, vai! Novinha, paz, é mó tempão que eu tô aqui de olho. E a galera tá sentindo o sonzão da pequena atrevida, meu irmão. Pra saber, será que... E olha que só tá uma dosezinha de leve. Vai maior tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, olha só. Essa é atrevida. Tô ficando tarado, doido pra saber. Será que é hoje que o DJ Alisson. Aí, bebê. Daquele jeito. Pra galera, todo mundo curtiu hoje aqui em Mariduba. É aniversário do meu grande amigo empresário Fábio da Empório. E vamos curtindo, Fábio. Vamos dançando, vai. Do showman, aquele abraço com carinho. Que minha bunda balança, tô louca de lança. Chama, ó, que minha bunda balança. Aí, o que acontece em Vegas? Alô, DJ Ellison, solta som. Eu te levo pra ideia, pô. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro, que eu te levo pra ideia, pô. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro, que eu te levo pra ideia, pô. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro, que eu te levo pra ideia. a moitado, carne feita. Aqui tá bom demais, sexo no escurinho. E mais tarde tem mais, isso tá virando um vício. Já tô no round 6, a chuva caindo lá fora. Senta mais uma vez. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Sexo selvagem, coisa de momento. Só no paquê, paquê, paquê, empurra, empurra, empurra. Só no paquê, paquê, paquê, empurra, empurra. E aí, Robert Lima! E também o Cominho! Tá aí com a gente, aquele abraço! E a nossa Tô de Boa! Aí, Edmilson, chega aqui rápido, mano! Se ela no beat é o crime, então vem. Pra quem namorar, meu negócio é ousadia. Dia dos namorados, eu vou ficar com a putaria. Tu quer me alugar, ou pedir emprestado. Seguro na tua mão e depois te levo pro quarto. Seguro na tua mão e depois te levo pro quarto. Eu sento rebolando, chamando seu nome. Eu sento rebolando. Várias, várias batucadas empurrando até o buraco. Tira a roupa, escurinho. Tira a roupa, sua luz. Várias batucadas empurrando. Fica de quatro, fica de quatro. Eu vou botar. Eu sento rebolando, chamando seu nome. Eu sento rebolando. Coloca meu pau na buceta. Várias catucadas empurrando até o buraco. Tira a roupa, eu escolhi. Tira a roupa, sua mão. Várias catucadas. Eu vou cortar. Eu sento rebolando, chamando seu nome. Pra cima do Nianjo! Bora sim, papai! Vai, Alisson! Papo, papo, papo. E que tá outro lugar? Essa fala Silvio e Renato, Jasmin, preguiça, equipe, tô solteiro, todo mundo aí de boa. Tá todo mundo solteiro hoje? Não, né, Alisson? E você completando meu dia. Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Meu remédio controlado. Meu parceiro Paulo Vitor, aí Paulinho, Renato da equipe, tô solteiro também. São grandes amigos do DJ Alisson. O cara do momento. Será a minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Meu remédio controlado, uma dica arranhado. Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Que dica. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É o quê? É só bebida quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. Edson! É o que tá tendo. Então! Pedaço de desamor pra todo lado. Monstro chegou! Oh, baby! Me atende! Denis, é o brabo! Ai, que vontade de tacar meu celular na parede! Oh, baby! Me atende! Ai, que vontade de tacar meu celular na parede! Vai pra casa do gatalho. É o que eu escuto quando ligo pra ele. Vai, vai, vai. Ela é heroína e a força tá na rapa. Ela é heroína e a força tá na rapa. Senta, senta concentrado. Fica concentrado. Você que senta concentrado. Fica... Senta concentrado, vai. Ela vai jogar, joga, joga pro poder da sua sentada. Tentar concentrar, ficar concentrado. Sem que sentar concentrado, ficar concentrado. Tentar, tentar concentrado, ficar concentrado. Sem que sentar concentrado, ficar concentrado. Tentar, tentar concentrado, ficar concentrado. Essa aqui vai estourar. Estourou, estourou. Lá no camarote eu tô bebendo só uísque. Alô, meu parceiro. chope! Esquece a maquininha hoje. DJ Ellison. Maquininha hoje eu pago com cupim. Cabuca no camarote eu tô bebendo só. Pedro Light e também o seu grande. Grande amigo, parceiro. Aliás, ele é o grande Irã Calçados, o Iago Souza, Raí Gama também, o Alan e todos os empolgados da pequena Trevina. Eu resolvi sacar do iPhone pra ver o que ela tá fazendo. Postou uma foto no feed, diz que hoje tá podendo. Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido. Vou fazer um vídeo seu e explanar pros amigos. Vai, Alisson! Quando o grave bate forte, a gata quer jogar. Na na na na na na na na na na na na. Quando o grave bate forte, a gata quer jogar. Na na na na. Bora, Dedinho! Pra cima, pra cima, pra cima! Ele tá fim de dar uma aula aí, não tá, meu irmão? Quando o grave bate, bate, a gata quer jogar. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Pô, sobe e desce, sobe e desce. Pô, sobe e desce, desce e sobe, sobe. Vai, pô, sobe e desce, sobe e desce. Pô, sobe e desce. Vai, neguinho! Pô, sobe e desce. Sobe e desce. Pô, sobe e desce. Desce e sobe, sobe e tu já te derrubou que tu passou as férias em Salinas, né, sacana? Naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Se for magrinho eu me amarro. No pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Pô, sobe e desce. Sobe e desce. Pô, sobe e desce. Desce e sobe, sobe. Vai, pô, sobe e desce. Sobe e desce. Pô, sobe e desce. Desce e sobe, sobe. Vai. Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho, vamos